vamos para os Jerez. Logo pela manhã,

parece até cara. Vou te esperar na mesma hora, no mesmo lugar. Tenho certeza que tu vais voltar e todo o meu amor vai te entregar. Vou te esperar na mesma hora, no mesmo lugar. Tenho certeza que você me quer. Significado por ti, nenê, meu amor é sagrado. Vou te esperar na mesma hora, no mesmo lugar. Tenho certeza que você vai voltar e todo o meu amor vou te entregar. Vou te esperar na mesma hora, no mesmo lugar. Tenho certeza que você me quer. Esperar. resposta aos teus desejos e depois não sento. Nunca te os dei por engano, nem sou moeda de troca. São só beijos porque te amo, não os sei dar por volta. Não tentes ler os meus beijos, desconheço o dialeto. Dentro do teu doce arpejo, temo por ser incorreto. Sei que sou de quem te quer. Atingir fim, por isso não tentes ler, não te afastes mais de sua chama. Por isso não tentes ler quando deitas comigo na cama. Não tentes ler os meus beijos, desconheço o dialeto. Dentro do teu doce arpejo, devo por ser incorreto. Sei que sou de quem te quer. Sem meio para atingir fim, por isso não tentes ler, não te afastes mais de mim.

Comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Eu venho do Adão

resto serão só banalidades comparado ao sorriso que ele tem. De hoje em diante, nossas causas vão